Olá, alô, alô, alô, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Começando este podcast largado na vida, parado, sem ter muito o que fazer, completamente entediado, numa segunda-feira, dia 24 de maio de 2010, na iminência de chegar da gráfica o nosso tão considerado livrinho Mil Nomes. Será que chega hoje? Será que chega terça? Ou será na quarta? Oh, Deus, esta dúvida que empatuca tudo é uma coisa mirabolante. Tudo bem, amiguinho? Tudo bem, amiguinha? Como vão vocês? Tudo certinho? Tudo bacana? Vou começar o podcast de hoje pedindo desculpas pelo podcast anterior, que estava todo zoado com aquela gravação medonha, né? Mas foi engraçado gravar na rua, tá? É bom para se divertir um pouco, para você curtir a vida. Hoje nós vamos considerar também, avisar sobre os camaradas, vamos publicar aí no texto, quem, no texto do no corpo de texto, ai, do nosso podcast, quem que são os ganhadores da promoção, dos livros que eu fiquei de dar para vocês. Eu vou colocar o nome da macacada aí. Aí vocês veem quem que ganhou, quem não ganhou. Quem ganhou, por favor, entre em contato para passar o endereço certinho para me encaminhar o livrinho. Aí você vai. Obviamente eu não vou autografar o livro do Jean Dandão, o Dandandão, eu não vou autografar o livro dele. Mas o meu livro, se eu tiver que autografar, eu autografo, mas você tem que avisar antes, né? Porque aí eu não sou bidu pra saber a quem que eu mando, né? O bendito do livro. O nome é mando de quem, né? Pô, tem uns caras que são foda. Eles querem que eu simplesmente faça isso, faça aqui, pô, mas avisa primeiro, né? Dá aquela. Fica pro velho e fala assim: olha, velho, eu quero que você faça assim, quero que você faça, manda em nome de fulano, e pô, bem legalzinho, né? Deixa eu ver se funciona isso aqui, peraí. Melhorou, melhorou? Melhorou, deu uma bustada aí, né? Bustou? Bustou, beleza, dá pra quebrar um galho. Mas enfim, eu não sei se tá muito estourado aí, tá? É, eu não posso abrir muito aqui, senão queima tudo os negócios. Mas enfim, uma coisa que eu quero comentar com você antes de começar o podcast de hoje. É como as coisas no Brasil, elas funcionam na base do berreiro. Eu gosto de ouvir, não, eu gosto de ler a coluna do Reinaldo de Carvalho lá da Veja, né? Porque ele estava contra esse negócio da liberação das drogas, etc. Todo mundo sabe que o Reinaldão, ele faz campanha contra PT. É óbvio, ele está ali para isso. Ele é de direita mesmo. Ele é católico, fervoroso, de ir na missa, é o problema dele. Mas o que é interessante, né, é como ele coloca a cultura dele a serviço do desmonte do PT. Primeiro ele cunhou aquele termo petralha, chamando os petistas de bandidos, né, de irmãos metralha. É engraçado, no começo até que é engraçado ele chamando Lula de megalonanico, etc. e tal. É interessante porque eu, como partidário do anarquismo, né, eu sou contra qualquer tipo de autoridade, a não ser pelo mérito. Se você tem algum mérito, eu sou um meritocrata, vamos dizer assim. Eu sou pelo mérito. O cara tem que ter algum mérito, beleza, eu respeito. O Lula não merece o menor respeito, né? Porque o partido dele é uma corja mesmo, né? É um bando de corruptos amaldiçoados que devem estar expulsos da nossa história e jogados na vala do esquecimento. Mas é aquele caso, né? Depois da anistia, os terroristas subiram ao poder e os torturadores se esconderam de medinho, né? Ia ser interessante se tivesse algum torturador. Não, eu torturei mesmo e faria de novo. Né? Falta um cara de direita assim. O que tinha que quebrava um galho meio de longe era o Maluf, e o Maluf tá entupido de problema, né? Não dá, tá velho, cansado. E os generais já mandaram tudo a merda. Geisel, toda aquela rapaziada lá do golpe de 64, ou morreram, mandaram tudo tomar no cu. E sobrou essa putada toda da esquerda, essa esquerda nojenta, né? Essa esquerda sórdida, que entrou lá para deitar e rolar, para fazer. Então não é à toa que o Lula, um dos ídolos do Lula, é o Hitler, né? Não é à toa que ele detesta, não sei o que, mas ele curte o cara porque é de esquerda. Não, não confundo, o Hitler era nacional-socialista, ele era de esquerda. Não vai achando que ele era de direita, não, isso é mito. Bom, não vamos fugir. Eu gosto de ler o texto lá do Reinaldão, porque o Reinaldão, ele tá naquela postura católica maluca de ser contra as drogas, né? Tudo bem, algumas drogas são devastadoras. A maconha nem tanto. Mas eu não vou entrar nessa seara que ela é perigosa. Mas veja bem como é interessante. Como é que você vai impedir as drogas de entrar aqui no Brasil? De onde que elas vêm? Colômbia, Venezuela, do outro lado do nosso continente, né? Elas vêm de lá. Nós não temos uma fronteira guarnecida. Nós temos cidades aqui que fazem fronteiras diretamente com países onde o narcotráfico impera de maneira total. Paraguai, por exemplo. Paraguai não é um país, né? Aquilo lá é um semi-acampamento, é um albergue. Você não pode chamar aquilo de país, né? É uma coisinha. E que está entupido de bandidagem. Tanto que a Tríplice Fronteira já foi apontada pela própria CIA como sendo um possível foco de passagem dos terroristas, e é. E é mesmo, por ali o pessoal deita e rola, porque não tem uma vigilância intensiva e ostensiva. Tem o satélite gringo, mas o gringo vai cuidar das coisas dele, não vai querer saber da nossa. E, ao mesmo tempo, o nosso governo Lula, ele está de olho no Chaves, né? É amiguinho, é amigo, e ele meio que dá para o Chaves um monte de benesses da Petrobras. Nisso ponto eu concordo com o Reinaldão, né? E o Chaves dá em troca o que? Droga. Financia guerrilha. E o pessoal não se liga nisso, né? As pessoas não se ligam que o Lula faz parte dessa putada toda. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro, na qualidade dele como presidente, quando ele manda a Petrobras ir lá dar uma força para o Chaves vai enfiar droga no resto do mundo, cocaína em tudo quanto é canto, inclusive financiando Cuba, que também passa a droga para entrar nos Estados Unidos. É horrível. Eu fico pensando como é que esses caras conseguem dormir de noite, né? Mas o que pensar de um sujeito que lutou na guerrilha, que lutou na luta, que teve na luta armada em 64, nos anos 70, que sequestrou, que aprontou, que tal? Ele tinha uma ideologia. Foi preso, foi torturado, não sei o quê, mas depois que caíram os militares, ele vai lá e pede dinheiro, ressarcimento. Que coisa mais sórdida do que você botar preço na sua ideologia? Eu já acho horrível, execrável, o cara que, o religioso, que já bota um preço na sua seita, na sua fé, no seu atendimento, no seu livro. Acho nojento, porque não tem cabimento. Se você põe um preço, você está vendendo sua alma, cara. Você vendeu sua alma. E eu meço também pelo meu próprio livrinho Mil Nomes, que eu tô fazendo de graça praticamente. Eu não tô ganhando nada, porque eu não quero dinheiro. Pode parecer hipocrisia ou absurdo na minha parte, mas eu quero que meu livro saia. Se depois vier ou não vier dinheiro, meu, eu já falei isso pros moleques do Orkut, eu quero que se foda dinheiro. Ah, mas você quer ficar famoso? Eu não quero ficar famoso. Vai enfiar no cu. Quer poder? Eu não quero isso. Eu quero que meu livro saia. Eu quero ser lido. Eu quero que as pessoas leiam. Que as pessoas se divirtam. Que eu quero que um carinha que não tem o que fazer com o seu próprio destino, com o seu próprio traço, só desenha aqui meu personagem, eu estou subindo e você sobe junto. Eu quero isso. Mas o que é engraçado é que o nosso país, ele é muito imediatista, né? As pessoas são muito imediatistas. Eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu não quero dinheiro. E o Reinaldão, nessa, ele fala que o Lula financia o Chaves, que é um ditador, e é, que tá fudendo com a Venezuela, e tá, que ele se mete em outros países e se mete mesmo. O Lula também faz isso. O Lula é um babaca. O que ele tinha que se meter naquele paizinho michuruca, né, que derrubaram o presidente lá? Ele já... Nem me lembro, o país é tão ordinário, né? Costa de caralho, né? Eu nem me lembro que era um país tão ordinário que nem passa pela minha cabeça. Mas o cara mete o... Agora se junta a uma Ahmadinejad, que é outro monstro de um país, só pra fazer contra. É birrinho, é biquinho. É biquinho de o cara se promover, mas não é pela ideologia, né? É pelo ego. O ego é uma desgraça. Mas onde que eu quero chegar? O Reinaldão, ele fala contra as drogas. O meu ponto é, não, porque as drogas são isso. A maconha do cabeça, a cocaína do não sei o que, do cara esperto, o LSD do viajante. E o crack é do miserável, né? E é interessante ele falar que o Estado fornecia, ou ONGs forneciam o kit crack, né? Isso aqui para você fumar seu crack, isso aqui é para você injetar sua droga. Cara, eu vi um documentário sobre... é horrível. Eu vi um documentário sobre a heroína no mundo, né? Passou aqui no History Channel, bem interessante. E que mostra que a... Acho que a Holanda está numa política de... Holanda ou Dinamarca, quando aqueles países... Eles não conseguem controlar a entrada de heroína, é impossível. Eles são muito práticos, né? esses teutônicos, eles são muito práticos. Ele fala, olha, já que o cara vai usar mesmo, que pelo menos ele use aqui num ambiente controlado, a gente bota uma clínica para ele, fornece equipamento, ele não pega AIDS, aí vai trocar a droga, toma sua droga aqui, pronto. E a postura do Reinaldão, você contra, não pode, contra, não pode, cadeia, não pode, reprime. Como? O nosso Estado está falido. Ele é um Estado extremamente voraz, extremamente furioso para arrancar impostos. Uma motocicleta elétrica tem 35% de imposto contra uma motocicleta convencional, a combustão, que é 25%. Porra, tá toda a poluição e as motos são mais poluentes do que os automóveis. Põe a moto elétrica, mas vê se tem. Pô, os caras não trazem porque. Eles estão forçando agora para baixar essa alíquota, né? Para colocar moto elétrica. Porra, eu sou louco pra ter uma moto elétrica. Nossa, eu adoro moto. Não tem porque eu sou um duro, mas eu adoro moto elétrica, porra. Mas eles fazem isso, não. Mas eu de volta ao que interessa, né? Eu tô me perdendo. O Reinaldão quer falar, o Estado é extremamente voraz, é extremamente furioso, e não nos devolve nada. Como é que você vai combater as drogas se a população em si, as pessoas em geral, excetuando você e eu, que nós estamos conversando aqui de mano para mano, o resto do Brasil quer que se foda, cara. Quantas pessoas você conhece que fuma sua maconha e não tá nem aí? Quantas pessoas, os bacanas, os bonitão que cheira cocaína pra caralho e não quer nem saber? Os milionários cujas grandes fortunas não são taxadas, rola. E mesmo que fossem taxadas, como é que isso ia voltar se o Estado é extremamente corrupto? Extremamente corrupto, terrivelmente corrupto. Por quê? O brasileiro é corrupto. Nós somos uma nação de ladrões. Queira ou não, discorde, concorde, nós somos uma nação de ladrões. Nós queremos o nosso. A gente quer tirar o nosso. Nós não temos uma visão global. Nós não nos vemos como nação. A gente só se vê como um grande time de futebol, uma grande torcida. Claro que a mídia favorece isso, fortalece isso, com essa falsa identidade. Isso daí não é identidade nacional. A identidade nacional é você olhar para um outro camarada e ver um... Não, ele é brasileiro. Nós não vemos o outro como brasileiro. A gente vê como um cara, como um fulano, como um contribuinte, como um torcedor do Corinthians, um palmeirense, um vascaíno, mas não é um brasileiro. A gente só sabe quando é brasileiro lá fora. Porque a gente sai desse contexto local estúpido. E nós não temos como você mudar o Estado se as pessoas não querem mudar. Quantas pessoas falam, porra, ele é foda, ele é bandido, ele é deputado, não sei o que, ele é aponta, mas porra, se eu tivesse lá eu faria a mesma coisa. Quantas vezes não, né? Você faria a mesma coisa. É doloroso dizer isso, né? Dou essas pausas dramáticas, né? É doloroso dizer isso, mas é a pura verdade. Você pega esse monstro da Atena. Você vê que ele está falando um monte de absurdos com relação à mídia, mas é um negócio pensado. Ele, porque as autoridades não tomam providência, é que o prefeito daqui não está, é que não sei o quê, mas isso é armado. Isso se reflete na política porque ele apoia senador disso e daquilo que sai por aí caçando os pedófilos, os perigos do pedófilo, mas se você pegar o lance da prostituição infantil, ela acontece por miséria. E você acha que você vai resolver reprimindo tudo isso? Não, meu, não reprime, não adianta nada. E o Reinaldão, o negócio dele é reprimir. Reprime, não pode. Católico é uma merda, né? Reprime, não pode. Põe escola, tira a criança da escola. Mas, bicho, se você tira a criança da escola, aliás, se você tira a criança da baderna e bota na escola, cadê a escola? Você não tem escola. Lá em Brocador da Serra, Pirica do Norte, que a molecada se prostitui porque por fome. Você vai montar uma escola lá, o prefeito vai roubar a grana. Se o governo federal entrar ali para montar a escola, para montar a estrutura, não há dinheiro que chegue, porque a máquina consome tudo. Ou seja, nós estamos presos num círculo vicioso, num nó górdio, em que não interessa. O que interessa mesmo é a tua vontade se impondo sobre as dos demais. É o que o Reinaldão faz. O Reinaldão, ele pega... Ele é contra, mas os valores verdadeiros da democracia, eles se encontram deturpados, porque no Brasil o que vale é o interesse individual, que se alia ao interesse coletivo e que corrompe toda a máquina pública. inclusive as próprias leis. Nós temos o Código Penal, que eu estou lendo, que é maravilhoso, o Código Penal do caralho. É que você não lê, cara. Se você lê ele direito, você fala, meu, que maravilha, eu encontrei coisas lá que eu estou impressionado. Algumas passagens legais que você... Mas só que a gente não sabe. Eu entrei numa comunidade do Orkut aí sobre fanfic, que o nosso amigo Balzento falou pra passar lá, eu passei. Eu fui vendo uma molecada perguntando se fanfic pode ser publicado, se pode fazer... Não, não pode, né? A gente explica toda a parte legal, explica pros moleques e não sei o quê. A molecada não entende, mas eles vêm de uma família de ignorantes, de pais e mães imbecis, que não sabem o que é um código penal, que não sabem como é uma lei. Né, doutor? Nós consideramos o doutor Marcelos, que está nos ouvindo... Falou uma grande verdade para mim, nós devíamos ter curso de lei, de legislação na escola. Mas isso não é interessante, porque se você ensina legislação para a molecada, eles vão saber se virar. Eles vão cobrar mudanças. Opa, a lei não está aí. Como é que você faz um negócio desse? Ah, a lei está errada, a lei está errada. Eu não sei se a lei está errada. Tem algumas leis que são falhas, verdade. A maioridade penal é uma coisa, a maioridade... Isso daí é complicado. Tem vários tipos, o cara pode votar aos 16 anos, mas não pode se emancipar, tem umas coisas meio malucas. Mas tem outras que são muito sérias e muito interessantes, que a molecada deveria conhecer, você deveria conhecer. Você conhece? Você não sabe seus próprios direitos, você sabe o Código de Defesa do Consumidor, você não lê. Aliás, quem é que lê alguma lei nesta merda? Quando foi a última vez que você leu alguma lei? Você leu a lei de futebol, né? Do futebol você leu, essa se interessa. Mas e o Código Penal, para mim, ele é a Constituição do cidadão. A Constituição Federal é para todo mundo, para a nação, beleza, para o Estado, vai que seja. O Código Penal é para nós. É o que nós podemos e não podemos. E a gente é completamente ignorante com relação a isso. Quando teve isso na sua escola? No seu colégio, na sua faculdade? Quando você leu? Não, você devia pegar um livro e ler. E o Reinaldão, por exemplo, o Reinaldão ele leu tudo isso, tá, mas ele parte de um princípio que basta reprimir. Que o Estado tem que ir pra cima, tem que não sei o que, mas não dá, meu. Você não tem como quando a população quer. Por que que aí vem a grande questão, né? Por que que os caras fumam crack? Porque eles são sem vergonha, porque eles são preto, pobre, fugitivo, bandido, lixo humano? Não. Eles fazem isso porque nós falhamos como nação. Mesmo que num país mais, digamos, evoluído, com justiça social, com emprego, com trabalho, sempre haverá um ser humano que não está satisfeito. Que deveriam haver realmente direcionamentos para essas pessoas, né? Mas se você não consegue chegar para um moleque do Orkut e falar para ele, olha, você precisa pegar um método de quadrinhos, ele, hã? E é um moleque que tem o colegial. Não é que tem um primário, oitava série, tem o colegial, ele já tem um nível, também é um universitário. Ou seja, você está falando com uma nação... de milhões de ignorantes, de imbecis que podem ter até o diploma na mão, mas são idiotas. Nós temos o cartucho na mão, mas somos perfeitos imbecis, somos perfeitos idiotas que não conseguimos pensar por conta própria. Não estou falando de outros países, lá também é triste, estou falando aqui. Então, estamos falando da nossa situação, da nossa realidade. Foda-se lá fora, como é que você vai chegar para um moleque? Até propus isso na comunidade lá do Orkut dos desenhistas. Nós precisamos de um método de desenho. Nós temos que chegar num cara, num desenhista pintudo, num cara famoso aí, fornece um método pra gente, vamos dar de graça. Chegar numa grande faculdade de quadrinhos do Japão, olha, faz um curso à distância em português de graça pra molecada, ensina, vocês têm o know-how. Nós temos muita gente, o teu mercado não vai absorver a gente, o mercado gringo não vai nos absorver, o mercado europeu também não, mas a gente quer desenhar. Então vamos aprender como é que se desenha, como é que se faz o mangá, como é que se conta uma história. Tem essa necessidade fabulosa. São 12 mil pessoas querendo fazer isso na comunidade do Orkut dos desenhistas. Tem lá vários sites de desenhistas amadores fora. Todo mundo quer fazer quadrinhos. E a internet permite que você monte a sua pagininha e saia vendendo seu zine via internet, fazendo seu negócio. Faz seus negócios. Você começa uma carreira. E a partir de você começando essa carreira, você vai filtrando os caras bons dos caras ruins. Tem muita porcaria. Vai vir muita porcaria. Vem. Vem muito lixo. Vem. Mas vai pintar coisa boa. E mesmo esse lixo, alguém vai consumir. Né? Não vai ficar aquele fracasso, tipo Raio Negro. Lança um gibi hoje, outro amanhã. Não. A coisa vai funcionando. O moleque tem que ter essa disciplina. Ah, mas eu não vou ganhar dinheiro. Porra, ninguém tenta. Porque eu comentei isso na comunidade, vi um molequinho que estava no Japão, ah, eu não vou fazer isso. Por que que ele não faz? Porque o ego do desgraçado do moleque vem na frente, né? É sempre ele, o brasileiro é isso. Vou te dizer uma grande verdade agora. O brasileiro, ele é muito egóico. O ego dele está em todas. Brasil, Brasil. Não é Brasil, é ele. Sou eu. Ele não está falando do Brasil, está falando dele. Eu vou comprar televisão para ver a minha seleção jogar. O meu time. O meu Brasil. É ele, cara. O Brasil, como ideia, ele passou a ser possuído pelas pessoas. Eles querem ter controle do Brasil. E cada um quer ter um controle de uma parte do Brasil. Quando é justamente o contrário, né? O Brasil só funciona, ele só anda, se todos doarem, cancelarem o ego e doarem a si mesmos para que um outro próximo semelhante, todo mundo, fique na boa. Mesmo os Estados Unidos, que é um país alucinado, eles têm essa preocupação de um para outro. Eu me lembro que um amigo meu que estava nos Estados Unidos, estava fazendo faxineiro, subiu, virou gerente de um hotel, mora bem, tá legal. Ele falou, porra, aqui teve uma volta e meia, tem uma super convenção dos bacanas para eles fazerem doação para caridade. Vai aquelas mulheres de luxo, não sei o que, eles fazem cheque de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de dólares e arrecadam 20 milhões de dólares e saem fazendo caridade para eles. É nojento, hein, que pose, mas eles fazem caridade. Mas é a caridade para mover a coisa dos outros, investir em escola, né? Eles vão investir em estudos, eles financiam alunos. Quando foi que alguém rico que você conhece botou a mão no bolso para fazer alguma coisa para o semelhante em geral, para o brasileiro em geral? Não rola, porque a nossa visão é muito egocêntrica. Nós somos muito feudo, somos muito ainda pequenininhos, miudinhos. A gente pensa pequeno. E como a gente pensa pequeno, isso vale do pessoal lá da classe A até a classe E. Como nós pensamos pequeno, todo mundo fica pequeno. Por isso que estamos em terceiro, quarto, quinto lugar no mundo, né? No ranking da superpotência. Estamos lá embaixo, porque a gente não pensa num termo geral de nós. Nós nos unimos de acordo com o nosso próprio interesse. E é aí que está a grande merda. O Reinaldão, o que está fazendo? O Reinaldão está sendo contra as drogas pelo interesse dele. Isso daí, independente do que a droga é ou deixa de ser, é pelo interesse dele. Isso que eu acho muito louco, cara. Porque ele é totalmente contra a maconha. Mas peraí, por que que ele é contra? Porque tem um ranço moralista. Mas porra, se você... A maconha, ela é bíblica. Vamos nos informar um pouquinho? A maconha, ela tem origem bíblica. Os judeus, os rabinos, eles defumavam a porcaria dos templos dele, né? Esqueci, até falei, ia falar uma bobagem. Eles defumavam o templo deles com a Kenebesen, que é a cana aromática doce, mas é maconha. Mas é maconha. Tanto que a Jamaica, o Selassie, que era o ditador lá, quando ele o símbolo da a bandeira da Jamaica é o leão de Judá. Por que eles consomem maconha? Exatamente por isso que tem passagens bíblicas que foram meio alteradas, tiradas, informações. Que tava lá, os caras fumavam, é um conteúdo religioso, mas foda-se, para ficar louco mesmo, é besteira. E ao mesmo tempo teve toda uma pressão do moralismo dos Estados Unidos. Tem um documentário sobre marijuana, depois eu vou botar o link para você baixar, que é interessante, se você, que é narrado pelo Hugh Nelson, né, que é aquele que fez o... Esqueci o nome dele. Bom, de qualquer forma, é um cara maravilhoso. E a maconha, eles mostram o porquê da repressão contra a maconha. Pela necessidade de você estabelecer padrões morais de novo na religião. Mas a maconha em si, como droga, aí já vem toda a propaganda, etc. Mas ele não vê isso. O Reinaldão não vê isso, porque é sempre a marcha da maconha. Porque eles querem ligar, não, isso é nojento, ele não pode, cala a boca, não fala de maconha, cala a boca. Não pode falar isso. Você veja a truculência de todas as partes, né? Se as pessoas tivessem um pouco de bom senso, pensaria assim, olha, você quer fumar maconha? Quero. Sua sementinha está aqui, planta, mas deixa aí, viu? Não vai faturar dinheiro. E tem pessoas que querem fumar só para beleza. Eu não vejo diferença entre a maconha e o chá, de repente dá até um dinheiro, como é no Canadá, né? O pessoal fatura uma grana absurda com maconha. Mas porque sabe que tem estudos. Quantas pessoas morreram de overdose de cocaína? Ou então que bate na mulher, senta porrada por causa da bebida, do álcool. Ou então por causa do cigarro, que fuma, tem câncer. E quantas pessoas morreram de maconha? Pelo uso da maconha. Quantas que batem na mãe, que chuta o cachorro por causa da maconha? Maconheiro violento? Você conhece algum maconheiro violento? Claro que ele não vai poder pegar um caminhão e guiar um caminhão, um ônibus, um carro, não pode, né? Né? Porra, pra pilotar um elevador já é difícil. Imagina o cara pegar um maconhado e pegar um caminhão. Mas não há efeitos diretos na saúde, de afetar na saúde do cara. Então tem essa visão, mas ele não passa pela cabeça dele porque ele é contra tudo, porque ele é o cara certo. Eu conversei com o nosso amigo Fernandão. O Fernandão, ele é muito esperto, né? Ele estabelece o seguinte, que certas doenças, especialmente o câncer, elas têm origem mental. Por exemplo, o câncer. O câncer é alguma coisa que você nega em si mesmo. Uma amiga nossa ficou com câncer nos seios, né? Então o que acontece? Ela ficou com câncer nos seios, ao mesmo tempo ele perguntou, pô, mas o que é isso? Não, o câncer é você negar alguma coisa muito profundamente, você nega, nega, nega, chega uma hora que aquela célula reflete a tua mente, ela pira e descontrola, né? Porque o câncer é uma célula que está negando a si mesma, a sua própria função, ela explode, né? Ela pira e vai aumentando. O que acontece? Tem que eliminar, tem que tomar químio, etc, etc, etc, beleza, foi. Mas isso aí significa que a pessoa está negando alguma coisa. Não sei o que acontece. É a parte da amamentação, de relações de filho. Então, ela foi bem no sei lá, como uma farra falsa. Vamos pegar outra, vai. Câncer no cu. Ela tinha que. Meu, é óbvio, o cu, o reto é um lugar para vocês expelir as coisas. Ela ficava guardando, guardando, guardando. Estourou ali. É interessante essa correlação. E o Reinaldão, você vê que estourou um justo no cérebro nele, né? Bem na cabeça, que é o lugar onde tem as ideias, onde se criam as ideias, porque as ideias não se criam no joelho, né? Não se cria no estômago, nem no coração, nem na cabeça. E eu pego também, isso é tão verdadeiro, ou seja, o Reinaldão está pensando bobagem, isso tá, e está negando o pensamento ali, que é o quê? Que eu falei até para ele uma vez, falei, meu, perdoa os caras, meu, deixa, let it be, eles têm os motivos dele, é importante fazer uma frente contra o petismo, lógico, eles são filhos da puta, merece. Você também tem que compreender a posição dos caras, e o Reinaldão não compreende. Comigo foi a mesma coisa, eu acredito muito, isso eu tenho provas, eu não posso negar, do poder da mente sobre o próprio corpo. Isso aconteceu comigo, você vê lá a capa do Mil Nomes. A capa do Mil Nomes é um menininho com assim, né, é meu personagem tão querido, e uma estrela, o coração dele voando, né? Isso daí foi um trabalho artístico mais bacana, mas se você vai na orelha do livro, está dizendo lá que aquilo foi uma... Como eu me vi naquele momento? O Mil Nomes para mim é isso, é a minha ascensão, a minha libertação do meu estado de ser humano comum para me tornar uma coisa maior. É pela arte, né, que me liberta dessa condição amaldiçoada de ser humano. Né? Pela arte é que eu transcendo tudo isso, porque eu vou voar longe. E é interessante, veja bem, o meu coração nessa época, quando estava terminando de fazer essa capa para mandar para a gráfica, mandar para a editora, eu tive aquele problema no coração, né? Depois tal, deu uma variação bioelétrica, faz catéter, verifica, depois eu não tinha mais nada, tomei remedinho, tô zerado, parei com o cigarro forçou, porque eu estava o quê? Forçando a minha mente naquela direção. Isso me faz arremeter, me faz lembrar daquele lance do mover o copo, né? Que é o poder da nossa mente. Mas o que é a mente? É o cérebro? Não. É algo mais, cara. Esse algo mais é você que tem que saber, não é Deus. Não entra numa que achar que é Deus, que é Oxalá, que não é uma coisa externa. A função de Deus é você projetar do lado de fora a tua salvação, a tua solução, para que o cara que está controlando essa imagem, essa ideia, possa usar você, né? Sabia disso, né, palhaço? Agora que você sabe, não erra mais, você não precisa de Deus, você não precisa de Exu, não precisa de santos. Todas as respostas que você quer estão dentro de você, você precisa passar por um processo de depuração das mentiras que te contaram. E eu consegui alcançar, talvez por mérito, não sei te dizer, depois que eu fui expulso da macumba, todo aquele tereteté louco lá, eu fiquei mais sério, fiquei mais centrado, porque eu não tinha... Eu reneguei o mundo e caí pro Mil Nomes, ali eu me encontrei. Ah, mas pode ser uma ilusão sua? Claro que pode ser. Ah, pode ser a mentira, se a porta. Pode, mas para mim faz sentido. Para mim é isso que eu preciso, porque diferente dos demais autores, como eu te falei, eu não quero dinheiro. Eu estou lutando com esses meus personagens para a salvação daquilo que eu me julgo como o essencial na minha existência. Não estou dizendo, não estou negando também meus filhos, minha esposa, nada, meus amigos, não, não estou negando nada disso. São coisas importantes, são pessoas importantes. Mas para mim, muito mais vital é minha arte. Porque é ela que me faz transcender as coisas. É por isso que o Reinaldão, na mente dele, estourou um câncer ali, estourou um negócio, tá pensando merda. Por isso que eu consegui tanto entusiasmo assim, do meu nome, eu imaginava meu coração saindo do peito, quase que, você vê que deu um negocinho. Esse é um poder incrível, né, cara? A gente pode fazer qualquer negócio. Pensa bem, a gente pode, não é, tô falando do segredo, eu nem li o segredo. Um amigo meu, pô, você tá falando do livro, o segredo? Não, eu não leio nada. Bicho, eu não consigo ler mais nenhum livro, fora os meus, lógico, né? Porque eu começo a pensar em outras coisas, eu não tenho mais paciência. Eu gosto de livros, tenho aqui os meus, de vez em quando eu paro, leio, caço alguns, baixo alguns aí da internet, leio alguma coisinha aqui, mas sentar, parar pra ler, eu ainda não consigo, porque eu fico pensando em outras coisas, eu fico pensando nos meus personagens, nas minhas histórias, nas minhas ideias, nas entrevistas que eu tenho que fazer, nas pessoas que eu tenho que falar. A minha mente tá mil. Pra parar e focalizar não rola. Talvez daqui a algum tempo isso aconteça. Então eu não sei esse negócio do segredo. Não sei do que se trata, bicho. Não li, não vi. Mas eu tô falando de mim. Uma posição neutra. Se outro já pensou nisso, beleza. Se o fulano falou disso, beleza. Tô falando de mim. Deixando esse meu registro aqui pra posteridade. Quando eu desaparecer, isso vai acontecer. Quando eu desaparecer, pelo menos ficou registrado. Olha, o BK, o tal do Zé Roberto, acreditava nisso. Funcionou para ele, será que pode funcionar para mim? Não sei, eu acho que você, para entrar nesses negócios, tem que passar sozinho. E é interessante porque o Reinaldão, ele tinha essa ideia, mas ele estourou a mente. E o Mil Nomes, eu, porra, viaja, quase meu peito estoura. Aí outros dias, um camaradinha comentou lá no Form Springs, né, aqueles formulários, depois você passa lá e faz uma perguntinha. Pô, e aquele lance de você viajar, fazer o Japão de bicicleta, bicho, isso é tão idílico pra mim, né? A coisa mais deliciosa do mundo é isso. Eu ainda vou fazer isso. Incrível. Aqui do meu lado, eu vou até pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. É um cartãozinho da Federação Brasileira dos Albergues da Juventude. O General Dionísio 63, Botafogo, Rio de Janeiro. Isso aqui foi expedido em 27 de fevereiro de 2004. Nessa época, eu comecei a correr atrás desse meu projetinho de fazer o Japão de bicicleta. Que eu vejo esses caras, a Mirklink, aquela família que pega navio deles, pega um barco e veleja pelo mundo. Eu acho isso a coisa mais legal do mundo, cara. O planeta Terra é tão maravilhoso. Tem tanta. Eu me lembro do Japão, eu vi cada coisa linda. Mas é pra mim, eu não posso te dizer, porra, bicho. Tóquio. Tóquio é uma balbúrdia, mas é deliciosa. Você, porra, aquele cheiro especial de Tóquio, aquele cheiro especial de Hiroshima, as mulheres japonesas, os prédios. Pronto, vou ter que parar aqui, quer ver? Aí, telefone, peraí. Para, meu filho, não vai parar? Enfim, prosseguindo, era patroa, né? Cobrando coisas. Opa, terminando isso aqui, eu tenho que fazer um monte de coisa. Tem que comprar, sabe o que? Tang. Tá faltando tang aqui pras crianças. Você vê, a vida do homem casado é isso, meu amigo. Você pensa que é moleza, tá trampando em casa aqui e tal, mas tá foda. Então, quando eu comecei em 2004, eu comecei a correr atrás dessa ideia. Falei, porra, como é que os caras conseguem viajar pelo mundo, né? Como é que eles conseguem? Eu não faço a menor. Acho que também você não sabe. Aí eu comecei a ir atrás, comecei a fazer contatos e começou a aparecer patrocinador, você acredita? O papagaio do caralho, peraí. Pô, não dá pra fazer as coisas com o papagaio berrando, ele me atrapalha pra caralho. Então começou o patrocinador, apareceu patrocinador. Escolhi um site em Santos, fui lá, fui até o litoral, conversei com o cara, vi equipamento, o que equipamento precisava. Arrumei fornecedor de bicicleta, mas o mais legal foi um camarada de uma. Faltava roupa, né? Vai um equipamento, vai uma roupa, vai um monte de coisa. Então, arrumei um japonês. Que me deu. Era só passar lá, né? Era pegar umas 300 camisetas, um monte de calça, que tinha malharia. Não, eu acredito no teu ponto, vai lá e tal. Mas deu tudo errado. Não consegui, porque faltou a estrutura pro Zé Roberto fazer isso, né? Aí eu nem fui lá pegar, porque, porra, sacanagem, pegar material do cara, usar pra mim, vai ter roupa até sair pela orelha, não. Que absurdo. Mas eu consegui lançar as bases conceituais desse projeto, né? Mas recentemente obtive alguns outros contatos, conversei com algumas outras pessoas, eu ainda vou fazer isso. E eu consegui, pelo pessoal da Associação, a Federação Brasileira de Albergues da Juventude, eu consegui uma filiação gratuita. Não, a gente acredita também, não sei, não, vai lá, tá aqui e tal. A gente não pode dar grana, mas fornece contatos, berere, berere, berere. E eu tive altas ideias, tive possibilidades incríveis, mas por enquanto estou fazendo isso do mil nomes. Mas eu ainda vou fazer. De bicicleta eu não diria nem tanto, mas se fosse uma moto elétrica, já pensou, os caras estão chegando aí, cobrir o país. O Brasil eu não quero conhecer, eu acho o Brasil feio demais, cara. Eu não gosto do Brasil, não gosto. Eu tenho essa relação de amor e ódio com o Brasil, né? Quando eu fui lá no Rio de Janeiro, subi lá o Corcovado, é um lugar maravilhoso. Mas olha aqui embaixo, puta, é horrível. Eu não gosto do brasileiro porque vocês distratam demais o seu país, vocês acreditam demais em besteira. E eu não quero fazer parte disso. A minha vontade é ir pro exterior. Adoro a França eu acho maravilhosa. Queria ver a Grécia badernada, aquela pustaria toda. A Espanha também não gosto, porque mata boi, mata touro, questão, não acho legal. Mas queria ver a Itália, queria conhecer a Europa em geral. Estados Unidos eu sou fascinado, eles têm coisas maravilhosas. Eu quero conhecer gente famosa. Eu queria conhecer, sabe quem? Eu queria conhecer o Michael Moore. Olhar pra cara dele. Eu queria ver esses grandes ídolos. Pô, pegar na mão do cara. Pô, você existe mesmo, cara? Que absurdo. E comprovar, né? Também quero ir pro Japão, que o Japão é fabuloso. Quero ir pra Holanda. Eu quero conhecer o mundo. Por que você não tem esse desejo também? Você acha que a felicidade vai estar em casamento? Você ficar enfiada dentro de casa pro resto da sua vida? Esperando Godot? Esperando a morte chegar? Pô, isso não é vida, né, cara? Enquanto o Reinaldão tá lá com a sua família em sua luta, ele é o São Jorge contra o guerreiro, contra o dragão do PT. Isso é uma imensa besteira, cara. Claro que é importante, mas você vai dedicar sua vida ao seu ego. Esse cara, eu não quero ego. Eu não quero alimentar o meu ego, eu quero alimentar coisas boas pra mim. Como é que eu vou simplesmente se largar os meus objetivos, meus sonhos? Eu conheci caras que pessoas que escreviam muito mais do que eu, melhor tecnicamente, com ideias muito mais fabulosas, e que abandonaram sua própria arte em prol do medo, do ego. E porque o medo nada mais é que o ego acuçado, né? Muitas pessoas que eu converso com esse meu pai, você não tem medo de ser assaltado, você não tem medo de ser atacado na rua, você não tem medo, porra, aquilo que eu te falei, o brasileiro é egoico pra caralho. Nós somos o povo mais egóico do mundo, muito mais que o espanhol. E a mídia sabe disso e nos empurra todo aquele medo. Você presta atenção no que que fala o Datena. Presta atenção, tira o som. Olha a televisão, veja bem como é que eles trabalham com as imagens. O gesticular dos apresentadores. As matérias são selecionadas para passar morte, desgraça, sofrimento, solidão, horrores. E não que precisa muito, que o nosso país é uma merda, só ir na rua você já acha um, né? Mas quando você martela isso continuamente na cabeça de todo mundo, quando ao final da programação você oferece a solução que é Jesus, bicho, é comércio. É um comércio que é danoso e que lança o país num poço de loucura. Eu vou querer ficar num lugar de gente louca? Tudo bem que o ser humano é meio pirado como um todo, né? E eu sei o que é loucura, cara, eu sei. Eu não vou te dizer como que eu sei, mas eu sei o que é pessoa ser louca. A loucura é você olhar a coisa imaginária. Por exemplo, um videogame. Você cria um videogame de uma cabeça sendo decepada. Um videogame, tipo aqueles 2D. Não é, Balzento? Aquele lá do meme, é um joguinho daquele, só que na sua frente aquilo é real. Você entra naquilo e aquilo passa a ser real. Você imagina que isso é a loucura, é a perda do seu sentido do real. Ah, mas a realidade é meio louca. Não, não é não, cara. Isso é loucura. A loucura é você perder todo o teu referencial verdadeiro e pular para a fantasia. Todos nós flertamos um pouco, aquela veinha lá da... aquela procuradora lá do que bateu na menina, ela é uma sociopata, né? Ela é uma psicótica, mas que foi sendo criada por esse monstro que está aí. Ela bater em criança, não se julgar, não era uma sociopata aquela mulher. E tava onde? No meio do Estado, na procuradoria. Procuradoria, esse que é o mundo de vocês. Vocês vão querer que eu faça isso? Que eu siga essa merda? Eu tenho uma grande vontade de... Não que eu vá alimentar falsas esperanças, que meu mil nomes decole, seja aceito lá fora, seja publicado, que vire alguma coisa aí que me permita sair do país. A minha vontade é essa, eu quero ir embora. Eu odeio esse lugar, odeio vocês, brasileiros, as pessoas, né? As pessoas, eu odeio tudo isso, odeio futebol, odeio café, eu não tomo café. Eu não gosto de cerveja, eu tomo cerveja para ficar doido. Mas eu não gosto de cerveja, eu não gosto da água daqui, eu não gosto do cheiro. Quando você vai para o exterior, você tem valores de comparação, você pode comparar. Se você sai daqui, vai para, digamos, Estados Unidos, você vai para o meio do mato lá dos Estados Unidos, você vai para o Japão, como eu fui, ou vai para a Europa, você vem para cá e fala, nossa, que fracasso. Eu me lembro quando eu voltei do Japão, desceu lá em Kumbi, que te veio lá pela estrada, meu, que desgraça. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, vocês se odeiam. Eu me senti na Namíbia. Eu falei, que lugar maldito. E esse que você, é isso que vocês querem, que eu acredito que é a nação do futuro, enquanto vocês vão gastar fortunas com uma bosta de uma Copa do Mundo, quando tem criança que está se prostituindo. Eu não entendo vocês, gente. Eu não entendo. E é por isso que eu vou, então, para a minha arte, para o meu querido Mil Nomes, que Mil Nomes ele é minha redenção, né? Deixa eu falar um pouquinho do Mil Nomes, que o livrinho está chegando aí, né? Então eu vou, reiterando, eu vou fazer uma série de podcasts especiais só dele. Você não quer ouvir minhas groselhas, você desliga, vá pro puta que pariu, vá se fuder. Mas eu só vou falar do Mil Nomes especialmente. Mas eu vou começar hoje, né, com essa brincadeira, porque... Primeira coisa que eu gosto muito no Mil Nomes é fazer as pessoas chupar. Como tem vagabundo invejoso nesta merda? Filhos da puta! Desgraçado, falar que meu livrinho não vai sair, que nunca vai acontecer nada naquele fórum do caralho, o MBB, bando de frustrados, uma gente baixa, uma gente amargurada, uma gente sem caráter, que ao invés de colaborar pro camarada ir pra frente, tudo bem que o BK chega e dá porrada, mas dá porrada em quem precisa acordar. Quem tá dormindo, tá fazendo o orgulhoso, o BK ataca pelo ego do cara. Aí o cara se revela como ele é. Essa que é a estratégia do BK. Mas quando eu cheguei, não, isso aqui vai acontecer, vai fazendo isso aqui, breré, breré. A molecadinha, eles são cobertos de inveja, especialmente os cariocas. Eu não sei, parece que o carioca, ele tem o germe da inveja, né? O mineiro não. O mineiro tem um pouquinho de inveja, mas ele fica na dele. O gaúcho despiroca, alucina, mas ele é os gaúchos que eu conheci eram muito íntegros. Tirando o Lorde Lobo, lógico, toda regra tem sua exceção. Mas a cariocada, tirando o Kioff, nunca esqueço, o Kioff é o único carioca íntegro que eu conheci. Ele fica na dele, ele dá o pé, ele conta, ele fala, acabou. O resto está tudo bando de pirado, que começa a ter alucinações e pirações e muito invejoso. Invejoso no sentido de que a pessoa está realizando, mas o que eu posso dizer do Rio, né? O Rio nada mais é que a capital do país, né? Tudo que tem de podre no país está lá. Ah, o melhor e o pior. Não, só tem o pior no Rio. O melhor do Rio é se ele fosse embora, se você cortasse assim num picote, empurrasse para a África, ele encostar ali em Camarões e, puta, beleza, está no lugar dele. Mas porque de resto, meu amigo, São Paulo não é grande coisa, São Paulo também é uma merda. Mas aqui a gente tem possibilidades. Paulista também é metido, é fedido. Mas especialmente quando entrou aqui o povo do Nordeste, tal, com aquela... O orgulho de ser pobre. Eu nunca... O orgulho de ser pobre, eu nunca entendi isso. Que beleza em ser pobre. Que gozado isso, né? Não, eu moro na favela. Eu moro na favela, eu gosto da favela, porque a favela é muito boa. Aqui eu tenho meus amigos, tenho minhas caçatinhas. Posso tomar meus... Que orgulho é isso? O cara é analfabeto. Não consegue, não tem acesso a cultura nenhuma e tem orgulho de ser pobre. Peraí, porra, não é preconceito, negada, não é não. Todo mundo quer subir na vida, não. Muitos dos nordestinos que eu conheci, eles vêm pra ficar na boa, pra ficar parado. Isso também, coisa de paulistano, também de brasileiro como um todo. Mas é pra ficar parado. E é por isso que eu gosto dos meus livros, porque eu fujo dessa realidade horrível e construo coisas bacanas, coisas divertidas, porque eu sou um cara que foi formado à base de Mad, de X-Men, de Marvel, DC, todas essas tranqueiras de Tio Patinhas, de anime, de mangá. Eu sou um cara divertido, eu gosto de me divertir, eu gosto de brincar. E essa minha arte reflete toda essa minha formação. Eu demorei muito, demorei pra me achar, mas me achei. Diferente dos meus amigos que se esconderam, que fugiram, que fizeram, eu me achei. E o meu nome, ele é uma maneira de você fazer essa turma chupar, tomar no cu, se foderem, porque eles não fazem nada. Não fazem, ainda tiram sarro de quem faz. Como é que você vai levar a sério um fórum de quadrinhos que não... que fala de quadrinhos dos outros, mas não produz nada de quadrinhos? Eu sei que eu tô pisando na bola com o pessoal do Papo Reto, mas eu vou fazer os negócios. Deixa rolar essa semana, meu negócio do milhão. Vou fazer a revista, vou fazer. Tô com uns contatos bons, falei com uma pica grossa aí. Tá rolando, não esqueci de nada não. Mas como é que você tem um pessoal que não faz nada, ainda quer prejudicar quem tá fazendo? Mas é o quê? Coisa de carioca. Aqueles moleques que foram lá filmar. Ah, meu livro, o livro do BK não tá aqui. Aê! Meu, você vê que se ele é assim... imagina como é que é o pai dele, como é que é a mãe dele, como é que foram os bisavós, os avós, os tios, porque ele é consequência, né? Ele é consequência de uma família podre, de um pai ausente, de uma mãe ordinária, porque o cara, para fazer isso, ele acha que é engraçadinho, mas aí que está, é o público do Pânico, né? Esse é o público que curte Pânico, que curte CQC, que curte esses palhaços do Marcos Mion, que curte aquele ratinho, que aquele... é gente podre. Por quê? Como é que se diferencia a gente podre da pessoa, digamos, um pouco mais de... você vê um homem vestido de mulher, você dá risada, você é podre. Aqueles humor do ratinho, aquelas coisas sujas. O CQC, que graça tem o CQC, negada. Aquilo é a serviço de uma emissora que bota Deus no meio também, a Bandeirantes. Ela é uma, como dizia o falecido Ferreira Neto, a Bandeirantes é uma lojinha, é uma loja de secos e molhados com mantena em cima, é para fazer negócio. Que democracia, que direito de cidadania, ah, pra puta que pariu, é negócio. E eu sou muito simples, eu sou muito franco. O camarada que tá lá, que sabe disso, da vaga, ele não vale. Ah, mas BK, se você tiver que aparecer no Jô Soares, você falou que apareço. A resposta que eu dou pra quem fala essa bobagem é: pra mim poder chegar ao céu, tem que passar pelo inferno. Você não pensa que você vai chegar no céu porque o céu. Não, tem que passar pelo inferno. E pra mim, o inferno é a mídia. Se eu tiver que falar com qualquer desses caras da mídia para poder divulgar meu livrinho, lembre-se, eu não tô ganhando nada. Eu não tô ganhando nada com esse meu livrinho. Capaz que no futuro eu ganhe, capaz que eu ganhe uma graninha, mas não é isso que importa. Então o Mil Nomes para mim é o primeiro, é o chupar, para esse povo chupar. Tem aquela gorda lazarenta lá do Orkut que falou que meu livro não sei o que, que não vai sair nada, ela vai chupar. Todos esses detratores, é legal, eu gosto de me sentir assim, como se fosse uma espécie de uma espada de Damocles na cabeça dessa gente, né? Dá na cara desses filhos da puta. Quando tiver com o meu livrinho na mão, aqui seu corno, eu vou abrir minha câmera e falar: aqui seu corno, ó, aqui ó, na tua fuça, pra toda essa putada que falava que não faria nada, não vai nada, esse papo de... Mas uma vez que ele fizer isso, dá na cara deles, eu vou dar, me realizei, mas agora tem mais. Porque a gente sempre pensa que, porra, já fiz, sobe os créditos, estou feliz. Não, a vida continua. Tem que batalhar pra colocar. Tem uma palhacinha no Orkut que virou pra mim: ai, eu vou colocar meu livro na livraria, minha realização. Não, idiota, pequeno imbecil, colocar na livraria é fácil. Faz seu livro rodar o mundo, licencia ele pra Holanda, para a Espanha, para os Estados Unidos, para o Japão, licencia para outros países, leva o seu livro para outros lugares, leva a sua ideia mais longe. Mas a imbecilzinha só pensa em termos de livraria: vou por ali, ai, estou realizada, imbecil. Porque a realização nunca vai acontecer, porque ela é um processo constante, e é esse processo constante que você vê que é a tua realização. Ela não tem, o objetivo não é a realização não é o objetivo. O objetivo é você manter tudo funcionando continuamente. O cara vai: ah, vamos vender para o Estado. Não, não quero vender para o Estado. Se o Estado vier comprar, beleza, não tô nem aí. Compra, foda-se, molecada que leia, beleza. Mas você tem o apoio do Estado, você tá fudido. Porque o Estado ele compra qualquer merda. Seu livro vai ser qualquer merda, seu trabalho vai ser qualquer merda. Ah, mas tem um concurso. O brasileiro adora concurso, né? Puta que pariu, bicho. Moleque, ah, vai ter um concurso, o pessoal lá do Nordeste. Ah, vai ter um concurso. Por que concurso? Para de pensar em concurso. Ah, vai. Porra, é um dinheiro bom. É um dinheiro. Mas eu não quero dinheiro, caralho. Claro que mais pra frente, se rolar, beleza. Mas agora eu não quero. Não, mas é um dinheiro bom. Enfia o dinheiro no cu. Chega de ser materialista. Faz o melhor trabalho possível sem dinheiro. Eu quero ver se é bom. Eu desafio você a fazer um trabalho excelente, o melhor da sua vida, sem cobrar nada. Duvido. Que nem o Marcatti faz. O Marcatti não, mas o Mutarelli. O Mutarelli desenha a capa de disco pra molecada de graça. Não. É isso, você tem que ter desapego pela tua arte, cara. Você acha que você, esses caras que desenham para os Estados Unidos, aquela turminha que pá, que ganha dinheiro, você acha que eles vão em frente? O final é sempre o mesmo. Se ele não faz uma coisa de graça para alguém, ele acaba fudido lá na frente. Ou se ele faz de graça para alguém, ele faz cagado, que nem o Emir Ribeiro fez na capa lá do Gibi do Blake, aquela coisa horrorosa. Você pode ver que mais dali para frente ele quebra. Ele se estrumbica, dá alguma coisa, porque se o cara é muito bom. Mas bom mesmo, o dinheiro é o que menos importa. Porque a arte dele, você pode até fazer arte comercial, pode fazer uma puta de uma ideia com o teu trabalho, beleza. Mas o dinheiro é consequência. O pessoal, o brasileirinho é imbecil porque acha que o dinheiro é o objetivo, não é. Você acha que um cara como Spielberg está preocupado com dinheiro? Pensa bem. Você acha que o John Lasseter, que dirigiu lá os filmes da, que montou a Pixar, ele está preocupado com o dinheiro? Ou então, vai, aquele maluco amigo deles lá, que era o dono da Apple, né, aquele fudidão. Você acha que ele se... O Bill Gates! Você acha que o Bill Gates se preocupa com dinheiro? Não, é o jogo. É o sistema. É você superar-se cada vez mais. O dinheiro é consequência. É por isso que essa turma não vai pra frente. É por isso que o desenho nacional de quadrinhos não vai pra frente. Porque ele quer ganhar $100 mil com o desenho. E por isso faz merda. Vou fazer do meu jeito, porque eu sou um gênio. Não, gênio sou eu. O meu trabalho é genial. Mas eu não estou te falando isso como orgulho, como nojento, ai, que eu sou melhor que os outros. Não, eu sou melhor que os outros mesmo. Eu sou, porque eu tenho mérito para isso, porque eu ralei 3 anos em cima dessa porra, desse livro do meu nome do caralho. Eu rodei, rodei, rodei, rodei, até que eu encontrei alguém que publicou e está lançando. Deve estar chegando amanhã, hoje, deve estar lá na editora. Chegando, bicho. É o tapa na cara. Mas ao mesmo tempo é o tapa na cara e a minha libertação. Porque eu, como autor, eu nunca me senti tão feliz, tão alegre, tão completo. Pra você isso não faz o menor sentido, né? É foda, você é um fudido, cara. Você não tem realização em nada, cara. Você tá fudido, mano. E eu tô feliz. Porque eu realizei. Eu tenho aqui um livro de uma amiguinha minha que me passou aqui. Ela faz pra fazer pose. Mas também ela tem 19 anos, ela é uma idiotinha. Daqui a pouco ela cresce, ela acorda. Mas eu com 45 pra 46, eu olho e me lembro, puta, minha realização. Eu tô feliz, eu vou fazer mais coisas. Eu vou fazer o livro da Morgana, que vai ser a coisa mais alucinada do mundo. Já tô com as anotações aqui. Você não acredita o que eu tô fazendo. Esse livro vai dar mais de 400 páginas. Eu não sentei pra escrever ainda. Tem alguns textos prontos, tá? Deve ter umas... 100 e poucas páginas, mas vai dar mais de 400, mais as ilustrações. Nosso amigo Marco já se prontificou a ajudar a fazer capa, vai ser um trabalho soberbo. Graças a ele é que eu posso dizer que eu sou um gênio. Graças a Márcia eu posso dizer que eu sou um gênio, porque eu sozinho não sou gênio. Eu sou gênio graças às pessoas que estão à minha volta, que eles me colaboraram, e nessa troca eles também se tornaram geniais. A genialidade ela precisa ser partilhada, filho da puta. Você não compartilha nada. Ah, mas então por que você faz isso? Né? Eu compartilho do meu jeito. Eu sou meio que um mestre zen alucinado. Vou contar um segredo pra você. Havia realmente um mestre zen que fazia esse tipo de coisa doida, né? Que foi? Agora? Tinha um mestre zen que ele chegava... É, meu filho. O mestre zen que chegava e dava porrada. Chegava, xingava. Tem um filme sobre uns monges... tibetanos que estavam treinando futebol, que queriam futebol, e tem um monte desse assim, né? Que ele tem uma postura de dar porrada em todo mundo, de, você tá errado! Por quê? Ele quer forçar você a pôr pra fora o teu melhor. E você só pode pôr o teu pra fora Se você quebrar o teu ego, ele já chega e fala, puta, ai que eu sou muito bom, que eu faço uma poesia, essa puta que poesia de merda. Você quebra o ego do cara, aí vem o camarada certo. Aí se você vê que ainda é o ego, dá mais pancada. Aí quando vem o cara a sério, beleza. Agora é que uma menininha virou pra mim, ela veio toda sincera. Você vê, não, ela tá com o ego baixo. Essa é legal pra conversar. A gente chega, explica, ela entende. Lê aqui meu livrinho, o que você acha? Não é um processo de sedução pra meter o macaco. Macaco humano, não é isso. Ela leu e falou, aí ela deu dicas de por que, que meu livro está excelente, por que meu livro está bom, por que meu livro está ruim. É isso que você tem que pensar em termos. Então o BK faz isso. Mas no caso de vocês, não rola, bicho. No caso de vocês, não rola, porque você só pensa tudo em termos de você mesmo. E o meu nome, para mim, é isso. É a minha realização, meu complemento. Quando eu começo a mexer com ele, eu alucino. Estou tendo ideias constantemente, eu não consigo parar. É diferente daqueles livros de vampiro, aquelas baboseiras, de coisa técnica, de... que são bacanas, alguns livros são bacanas, joga um pra lá, pra cá. O legal nesse meu trabalho é que você está me acompanhando o processo criativo por esse podcast. Você vai acompanhar aqui, você vai lá ouvir o meu... Você vai ouvir meu podcast, você vai lá comprar meu livro, você vai ler e fala, porra, o BK é foda, ele completou daqui pra cá. Vê se esses caras que lançam esses livros que vendem bagaralho, eles não querem as vendas, que não roubaram. Meu, venda é ridículo. O livro que vende muito, ele pode ter seus métodos, seus valores, beleza, mas não é isso que importa. Se você começasse a pensar assim, ah, mas eu preciso pagar as contas, beleza, faça o trabalho para pagar as contas, mas não abra a mão da sua integridade. Não abra a mão da sua dignidade, dos seus objetivos. Quanto moleque vem por aí que cai, que não ganha suficiente. Larga. Não faça o trabalho que você não quer fazer. Por que você faz? Ah, mas eu preciso pagar a conta. Não. Isso é questão de aprisionamento. É o teu ego jogando contra você, né? O ego é foda. Eu vou terminar o podcast de hoje falando desse negócio sobre o ego. Eu vou falar do meu nome, depois vou pôr o nome aí da turma que ganhou o livro, vocês veem aí, depois entrei em contato, beleza? O ego é uma buceta. Você devia assistir um filme lá do Jason Statham, com o roteiro do meu amigo Luc Besson. É um filme meio complicado, dirigido pelo Guy Ritchie, né? Guy Ritchie, o ex-marido da Madonna, que fez o Sherlock Holmes. Aí vem a segunda parte do Sherlock Holmes, ano que vem, vai ser muito bom, que o Guy Ritchie manda muito na direção. O ego, tem um filme desse cara chamado Revolver, com meu amigo Jason Statham, muito bacana, muito legal. Por quê? Ele é um jogo de gangsters, em que trabalha muito com o lance de ego, que é o quê? O ego é teu pior inimigo. Qual é o segredo do... O pior inimigo do mundo é aquele que é seu inimigo, mas você não sabe que ele é. Ele faz de conta que ele é você. Ele consegue te enganar tanto que faz você pensar que é ele e ele é você. Sacou qual é que é? Isso é zen pra caralho, né? Então o lance do ego é você quebrar o ego. Na macumba onde eu passei, tinha uns camaradas que diziam, não, você tem que matar o ego. Beleza! Só que eles matavam o ego pra te colocar uma identidade nova. Sabia disso, doutor? Você não sabia disso não, né? Quando você dá um nome iniciático pro camarada, por exemplo, eu sou vai o Bodolongão de Ogum. Ai, você é o Bodolongão de Ogum. Quem te deu esse nome passa a ter poder sobre você. É isso que o Neil Gaiman falava. Não, Neil Gaiman falava também, mas quem falava foi naquele filme lá da Chihiro, do Miyazaki, que a veinha chegou, escreve seu nome aqui. A Chihiro escreveu, ela mexia os kanji e virava outra coisa. E a menina esquecia o próprio nome. Porque ela destruía o ego da menina e colocava aquilo que ela queria. Ela rebatizava. O que é o batismo? É você passa, o teu ego é destruído para entrar o ego da igreja. Para entrar a mensagem da igreja. Veja que interessante. E na macumba também é assim, né? Na Umbanda também é assim. O nome iniciático. Você não é mais você. Você agora é o Bujulum de Odunga. Né? Você virou outra coisa, mas quem te deu esse nome passou a ser seu dono. E você acha, isso daí já vem do candomblé, isso já vem da puta, todas da xambala, todas aquela macumbaria louca, e mesmo das religiões brancas, entre aspas, sempre tem, você deixa de ser mulher e virar uma bruxinha. Ai, não sou, eu sou uma bruxa. Porque esse é o teu ego projetando uma imagem externa para você admirar aquilo enquanto ele deita e rola. E o deita e rola no sentido de desconstruir você por dentro e te fazer fugir dessas merdas. É interessante porque é tudo do lado externo, né? Tudo do lado de fora. Deus está do lado de fora, os nomes, tudo. Mas o grande segredo é você destruir o cara por dentro. Dá um nome novo para ele. Reescreve o passado dele. Se, já como não existe vidas anteriores, dá uma vida anterior. Não, você foi um grande filósofo. Ah, você foi um grande místico, um grande bruxo. Uau! E você acredita. Por que acredita? Porque aquele é uma figura de autoridade que você transfere para ele, pelo ego, a figura do pai. É o tanto que eles se chamam de pai de santo. A benção, padre. Padre por quê? Porque ele é pai. A Santa Madre Igreja, que é mãe, eles substituem os símbolos, os mitos internos da pessoa, para colocar o quê? O mito dele. Esse é um processo, negada, de desconstrução da personalidade. O velho BK rompeu com tudo isso, foi expulso, quebrou o pau, rachou, bereré, bereré, bereré, mas o BK buscou centralizar-se. Mas isso é verdade? Isso que o BK acredita, que o BK diz é verdade? Pro BK é. Minha verdade, você tem que buscar a sua verdade, porque a verdade definitiva, ela não está escrita em livros, ela não está escrita em lugar nenhum, ela está escrita na sua vivência, na sua experiência e fora das garras de terceiros. Enquanto você pensa dessa maneira, de que lá fora está a resposta, não está. Por que que o BK quer sair pelo mundo de bicicleta? Porque a plenitude é a alegria de estar em contato com o mundo, a perenidade desse mundo. O mundo é muito, muito vazio, o mundo dos humanos, né? Mas o mundo natural lá fora, as coisas da natureza, do que as pessoas construíram também, por aí também tem um lugar legal. Veja bem, semana passada estava o camarada lá no, na peruinha dele, batalhando para ganhar 500 conto por mês, na peruinha, na sua coletiva, aí um cara, um bandido, bota o nome na cadeia, dá dinheiro, não deu esse dinheiro para pagar, pagar o negócio do meu filho, não deu, pá! Acabou a vida dele, para quê? Ele passou a existência dele atrás do maldito volante de coletivo. Ele morreu com um tiro na cabeça, a vida dele não serviu pra nada. Ah, mas ele teve um filho, ele botou... Merda! Essa turminha que fica falando fanfic. Ah, vou fazer fanfic. Bem, e aí? Ah, eu quero me divertir. Pô, velho, você é velho, meu. Eu gosto de ser o... um aguilhão, né? Procura essa palavra, aguilhão. Eu gosto de ficar cutucando, porque eu também me cutuco. Mas enquanto eu cutuco os outros, eu pensei, porra, não estou fazendo as minhas coisas. Aí eu virei para mim, comecei a fazer as minhas coisas e meu livro está chegando. Meu livro chegando, eu vou correr atrás disso tudo, cara. E não tem nada que me impeça. Eu não sei se me dá um tiro. Dá um pipoco na testa, acabou. Mas mesmo se eu morrer amanhã, eu morro feliz, né? Porque meu livro está aí, eu consegui alcançar coisas que nenhum dos meus amigos, nenhum dos meus familiares e nenhum daqueles parentes que tiveram, que vieram antes de mim, ninguém nunca conseguiu, nem os meus antepassados, sejam lá eles quais forem, eu já ultrapassei todos eles em qualidade, dignidade e principalmente criatividade, porque eu crio as coisas, né? O lance é esse, é você superar a macacada que veio atrás de você e fazendo coisas que eles não fizeram. Não em termos de grana, posses, etc. Mas você transcender tudo isso e buscar a tua própria verdade. Por isso não caia. Não seja imbecil, não caia nessas armadilhas desses caras que estão loucos para te aprisionar. Que eles te aprisionam, te põem de joelhos, enfiam um pau na sua boca. Come tua mulher, destrói seu casamento, destrói sua vida. Pega seu dinheiro e você acha que está sendo salvo. Não. Ai, que eu vou lá fora, vou fazer uma macumba porque eu vou me sentir um verdadeiro Harry Potter. Não, deixa eu pôr de outra maneira. Ai, vou me sentir um verdadeiro Stanislaw Guaita. Eu sou um bruxo. Meu, você é um Harry Potter. A verdadeira magia, a grande magia, o grande oráculo é na sua mente. Por que que eu movi um copo? Eu pensei nisso nesses dias, né? Por que que eu movi um copo com as mãos sem colocar nada? Porque eu não acredito nesse mundo, cara. Esse mundo é uma farsa, esse mundo é uma conversa, e se eu tiver um pouco, é que eu sou muito louco, né? É uma piração constante, mas se eu conseguir firmar o meu objetivo, ele se realiza e é capaz de movimentar muito mais coisas boas para todo mundo, inclusive para você, porque esse retrato verbal, esse meu depoimento fica aqui, vai ficar aqui. Quando eu passar, quando eu for embora, daqui a algum tempo eu tô indo embora, eu vou me embora, ou vou cair no mundo, eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer, eu vou desaparecer de vez. Essa minha narrativa, esse meu recado para você é que nem aquela anotação, que nem aquela marca que se deixa num carvalho na mata, né? Eu deixo, olha, BK, JRP passou por aqui, Zé Roberto passou por aqui, ele deixou isso aqui para você, ó, ouve. A partir daí, negão, é o teu caminho, não é o meu. Se liga.